Nós temos a intenção de continuar, não sabemos o dia de amanhã, mas a nossa fé, a nossa força, a nossa vontade é continuarmos. Este ano está a correr muito bem, temos muitos voluntários que têm aparecido, pessoas que nós nem estávamos habituados a ter cá e apareceram, então está tudo a correr muito bem. Também conta com alguns apoios. Temos muitos apoios, tivemos apoios com medicamentos, com comida, está a ser fantástico, toda a gente está a colaborar connosco. Aqui neste local, para além de apoio de enfermagem, também é dada a possibilidade de dormida. É o essencial, se nós não tivéssemos este espaço, que é da Irmandade Divina de São das Almas, não tínhamos hipótese de fazer isto, não é? O município monta-nos a tenda, dá-nos aquilo que lhe pedimos, e eles colaboram connosco em tudo, ajudam-nos. O espaço é que é pequeno, mas dentro da pequenez que temos, conseguimos fazer isto aumentado, porque toda a gente dorme no chão, nos colchões, dormem 5, 6 no quarto. No dia 5 dormiram aqui 20 e tal pessoas. Este lugar vai estar... Comeram, demos um jantar, que foi oferecido pelo Lar Santa Ovaia. Ontem foi a Caritas de Nogueira do Cravo que nos fizeram, através de Nogueira do Cravo, foi através da Caritas que nos fizeram a oferta também da alimentação para o pessoal de ontem. Hoje somos nós que fazemos o almoço, o grupo de apoio solidário para o pessoal que vai almoçar. O Lar de Santa Ovaia, eu falei com a doutora Laura, ela vai-nos mandar a sopa e hoje à noite vai-nos fornecer também o jantar para 15 pessoas que vão dormir aqui novamente. Vamos estar aqui até o dia 9. Até o dia 9. Sr. Agostinho, e como é que este ano vamos ter uma particularidade que vamos, algumas pessoas daqui do nosso apoio, vamos ajudar o grupo de Oliveira do Hospital, que vai sair daqui o dia 9, e nós pensamos, quem puder acompanhar-me, a estarmos em Miranda de Corvo e depois também lá mais à frente na Estrachedo, ou penso que é assim que é o nome lá do lugar, já fica próximo de Fátima, depois eles daí caminharão, mas nós ainda vamos dar o apoio este ano. Quero dizer que vou estar pelo menos até o dia 11 no apoio. E em cada ano é sempre uma emoção muito forte poder ajudar quem caminha. Sim, isto é, já são tantos anos, já são 19 anos, e nós é verdade que sentimos sempre, os amigos, as pessoas chegam aqui, quem vem longe já vem a gritar, por chegar aqui ficam todos felizes, ficam, e só eles é que podem dizer como é que são tratados aqui. E temos um livro aí que eles deixam umas mensagens, quem quiser ler pode ler e ver o que é que eles escrevem lá. Por isso eles adoram isto. Para nós, e o que nos faz mais estar aqui também, é eles consideram-se já uma família. Eles vêm, é uma visita que fazem, não só a Fátima, mas também passam por aqui e adoram passar aqui estes minutinhos connosco e serem tratados como são. Dentro do que podemos, é o melhor que se pode fazer.